C'è il suo padre e mi li scopre. Non può rimuovere un dedo. A vida pesa uma tonelada. Várias caminhadas só pra comprovar o meu legado e meu salário. Deu uma aumentada, uma multiplicada. A divisão de amizade pra ver quem é bom de verdade, só pra colar do lado. Vejo muita inveja ao redor. Olha a inveja fritando. Minha cara é de Pablo Escobar. Sério, bravo, o que ele tá pensando? Eu tô bolando um plano, procurando o baú de ouro que está no fim do arco-íris. Eu vi em dias de chuva com sal. Na favela, essa é nossa visão chique. Tô bolando um plano, procurando o baú de ouro que está no fim do arco-íris. Eu vi em dias de chuva com sal. Na favela, essa é nossa visão chique. Em dias que tive na solidão, procura e revirei novos atos. Meus amigos trancados no caixão. Fiz hoje eu fazer meu próprio tráfico. Em dias que tive na solidão, me vê, procurei novos atos. Meus amigos trancados no caixão. Hoje eu fazer meu próprio tráfico. Yeah, vivi, aprendi, virei droga, troquei vindo música. Então é uma mala de hit pra te incomodar. Não vem pegar na minha mão, inveja nem de luva. Que cara de cínico tentando me abraçar. Vivi, aprendi, virei droga, troquei vindo música. Então é uma mala de hit pra te incomodar. Não vem pegar na minha mão, inveja nem de luva. Cara de cínico tentando me abraçar. Eu tô bolando um plano, procurando um baú de ouro que está no fim do arco-íris. Eu vi em dia de chuva com sal. Na favela, essa é nossa visão chique. Tô bolando um plano, procurando um baú de ouro que está no fim do arco-íris. Eu vi em dia de chuva com sal. Na favela, essa é nossa visão chique. Que te vi na solidão, procura e revirei novos atos. Meus amigos trancados no caixão. Fiz hoje eu fazer meu próprio tráfico. Em dias que te vi na solidão, me vê, procurei novos atos. Meus amigos trancados no caixão. Fiz hoje eu fazer meu próprio tráfico. Droga, troquei vindo música. Então é uma mala de hit pra te incomodar. Não vem pegar na minha mão, inveja nem de luva. Que cara de cínico tentando me abraçar. Vivi, aprendi, vender droga, troquei vindo música. Então é uma mala de hit pra te incomodar. Não vem pegar na minha mão, inveja nem de luva. Cara de cínico tentando me abraçar.